te julgando pela página que estão vendo. Mas só eu, meu filho, para saber o que se passa aí dentro. Tá maquiando a dor, disfarçando com um sorriso. Ninguém melhor que eu pra resolver os teus conflitos.